Faço 5 a solicitação de fazer chegada a Bom para 4.000 pés e ajuste na zero vai. Seu gol 1645. Vanguarda Papagol, Fiancione, identificação, reposição Amã, com ajuste em Salvador, 10-18, chegada Amã. Sou aluno 21, decimal 9. Seja forte, sal 219. Boa tarde. Boa tarde. Informar que informa a posição Duma, desce para 2.000 pés, o ajuste na 0 mais. Para Duma, informa a posição para 2.000. Uniforme controle. Tudo certo, Capitão, uniforme controle, Salvador. Nossa, Capitão, uniforme. Está pronta a piada, que volta. Capitão, o Capitão, uniforme, está em inglês, circuito de trato, eu chamo a torre na frequência 1-1-8, decimal 9. Para a torre, essa 1-1-8, decimal 9, o Delta, Capitão, uniforme. Aqui é o Papa Tango Delta Papal de Fome, na proa da Seasa, de volta para o Sul. Papa Tango Delta Papal Uniforme, o ajuste no 018, continua a aproximação, reporte curta, final do 17 para pouso. Ajuste no 018, reportará da curta final, Delta Papal de Fome. Papa Máquina Papa, totalidade IADS, que fez aqui com a Pica Mazera, o ajuste na 0, vai estar estabilizado. Papai está estabilizado no foco. Pistola 7, vento 140 graus, 05 nós. Autorizado por Delta 7, Delta Papá de Forte. Sou no 045 de Sara 2010, autorizado IAD, tem que ser da pista 0, ajuste no 0, 18, tem que ser o número 2 da aproximação. Tem 2000, autorizado IAD, no 045. Sapango Delta, Papai Uniforme, no solo 229, confirme o pátio destino. Autorizado, backtrack, retorno via Romeu até a base. Frequência livre no corte, Delta, Papai Uniforme. Boa tarde, Azul, General 73, está pronto, ponte esquerda 1-0. Azul, menor 73, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 140 graus, 072. Autorizado alinhamento, decolagem 1-0, Azul, menor 73. Obrigado. Papa, papo de papo, aqui de fora. Papa Uniforme, Mike Uniforme, boa tarde, continue a aproximação, o ajuste no 0 no 8, aguarde autorização de pouso, pista no 0. Papa, é autorização de pouso no 0 no 8, no Papa. ponto. mantenha a posição de 10 para 0. 1645, autorizado pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 08 nós. Livre pouso no 0, 645. Portugal 022, Airborne S37, canal com motor de parte 80.8. 0 S, Mata Clé, Portugal S, 022. Roger, muito obrigado, é Portugal 022, crossing 1076. Portugal 022. We got contact on the 3529, Momo, the touch to the level 350. Momo, the touch to the level 350, copy the port channel 02. Nossa, estabilizou. Acho que eu apagou, fechando a torre na frequência 118 do último lado. Oh. Oh, eu acho que apagou. Acho que apagou, continua a aproximação, aguarde a transição de pouso. Juliette Bravo Serra, o vento 140 graus, 07 nós, cruzar a decolagem de pista no 7. No solo 39, libera direita, chame solo 121, décimo 9. 219. O meu Juliette Bravo Serra decolado aos 39, chame controle 120, décimo 8, tem um bom voo. 208 vai chamar, Juliette Bravo Serra. Boa, Papão, meu Juliette Bravo Serra, decolou, cruza 1500. Papão, meu Juliette Bravo Serra, contato radar decolar, escuta, salvo uno para nível 430. Salvo uno para o 430, Juliette Bravo Serra. Gente, o Oscar Papagolf, voo instrumento cancelado aos 39, inicia curva à esquerda, quase pela direita da 17, reporte na final. Chame-se com recife na frequência 128 do sinal 35, alterna 123 do sinal 8. No 1235, alterna 238 com recife azul, menor 73. Papagolf, tráfego avistado, controlizado pouso, pistão no 7, vento 140 graus, meia dúzia de nós. Pouso, pouso autorizado. golpe no solo aos 4-2, com o pátio. Direita, via papá, quero estar, frequência livre no corte, ó, papá golpe, boa noite. Golfe, Astiano e Retificação, que você vai chegar já a nossa para nível 050, a gente no 0 mais. É a descida para o 050, a Manco, o Paparro do Romeu Golfe. 06, boa noite, autorizado a IA e decolar. Estou no 0, 51, 50 graus, 099. Autorizado a IA e decolar, está aqui no 0, azul 4206. Se for 43, for cadete, faz a direct full position, 7.4 feet, can H1018. Direct full position, 1018, and this one is 43. 5,000 feet, controle 120 decimal 8, tem bom voo. 08, obrigado, bom trabalho. Hello, condition to maintain. That's a bonus. We are going to maintain 9 if you stay at your second 6146. Salvador, Boeing, azul 4206. Azul 4206, contato lá na colagem da Via Fuca, para o nível 350. Fuca 350, azul 4206. 6201, no chão do Recife, na frequência 1238.35, alterna 123, decimal 8. 6201, chama Recife, 1233, alterna 1. Romeu, Romeu, Romeu, Golfo, qual é a velocidade indicada? 2209, é. Romeu Golfo, reposição 1, ajuste para 2006, com ajuste 1008. 1008, ajuste para 2006, eu passo a Romeu Golfo. Channel 6143, reduce speed 2100 knots, number 2 to approach, number 1, track 6 turns. Level last year, Channel 6143. Channel 6143, the traffic is Alpha Charlie 90 and it's transportation patient on board Ocean 6143. Can you confirm the distance? Left, 1 o'clock, 17 miles, past the first level 060 to 2006. Roger, 6143. We can reduce to 140 knots if necessary. Sir, my session is 143. Roger, final approach 6143. Then the right heading 250 to our west left, the interval yard 290 to our west. Roger, right heading 250 to our west left, we just speak to final approach 6643. Papa Romeo, Romeo Golf, informa o tráfego 10-0-1-1 milhas rumo sudeste, passa nível 045, desce para 4.7, alta 320, desce para 2.7. Desce para 2.7. 4206, chame-se para Recife na frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2005, 3 establish on the ILS and runway inside. Yeah, 6-1-5-3, contact over the tower. 2-3-1-1-8, this is Mom, inside. 1-1-8-9-5, thank you, it's around. Romeu Golf no solo 07, livre táxi à direita, via Papá, via Paz 5, frequência livre no corte, boa noite, Romeu Golf. 143 on the ground, that's 10. Turn your right and call ground 121, that's my line up. Right and ground 121, thank you, have a nice. Chame-se para Recife, na frequência 128, décima 8, antena 126, décima 10. Ano 2, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0, gol 1869. Boa noite, autorizando a linha em decolar, pista no zero, ventura 40 graus, 072. Aí decola, tá me tirando a 0, 3, 2, 9, 7. Decolados 19, time controle 120, decimal 8, tempo 1. 120, decimal 8, tá 3897. Contato ralhando decolagem sobre a aviação, voando para nível 320. Voando 320, pode ir para a morte, Marcelo. Mas eu preciso fazer a 3897, aguarde para a morte. Aguarde a 3897.